Hoje é dia 20 de junho de 1987. Fala Emir Demergui. Eu vou deixar nesta fita magnética algumas crônicas das muitas que apresentei e continuo apresentando diariamente ao microfone da Rádio Tropical, aqui de Santarém. É apenas mais uma tentativa de perenizar alguma coisa, e só Deus sabe por que, em certos momentos, eu sou impulsionado a registrar estas miudezas que talvez no fundo somente a mim interessem. Catraia. Santarém fica defronte e as catraias formam ponte que ao trapiche vai chegar. Todo mundo conhece o pedacinho que eu destaquei da famosa e linda canção Terra Querida, que tem letra e música de meu caro compadre Isoca. Mas no momento, o que me interessa é a palavra catraia incluída na estrofe. Quem ainda não completou 20 anos não tem noção do que as catraias e os catraieiros de outrora representaram para esta cidade. Assanhando as lembranças dos coroas como eu, deixo que o pensamento se esparrame preguiçoso sobre mais esta tradição que se acabou, porque perdeu sentido com o progresso. Catraia era uma canoa de bom tamanho, um pequeno batelão largo, confortável. Era movida a duas faias presas em argolas que se chamavam forquetas. O catraieiro precisava ter músculos poderosos para movimentar o barco, repleto de pessoas e bagagens, e às vezes contra a correnteza. Estou a ouvir as forquetas rangendo, bigode na proa, catraia correndo. Os catraeiros estavam sempre à espera dos navios, e dava gosto ver-se a disputa quando a embarcação se aproximava. Cada qual queria chegar primeiro e ocorria uma verdadeira regata diária no Tapajós. Em certas ocasiões, três vezes ou mais em 24 horas, quando chegavam diversos paquetes. O Beni, o Maia, o Galo, o Preto Arnaldo, o 16, o Salgado, o Pedro e vários outros machões das faias promoviam espetáculos de resistência física e habilidade para ganhar o pão difícil. Isso quando as embarcações atracavam no trapiche. Os grandes navios do Lloyd ou os cargueiros de outros países ficavam lá fora, no meio do rio, fundeados. O recurso para se chegar a eles eram as catraias. Como o transatlântico ficava muito longe, havia muito branco por aí que só se arriscava na canoa quando não tinha outro jeito. Principalmente se as maresias estavam alvoroçadas, covardias boiavam nos olhos e nos gestos de marmanjos tão valentes em terra firme. Mas as catraias não serviam somente para embarques e desembarques. Aqui e ali eram usadas com finalidades bem mais poéticas. Em noites de fantástico luar mocorungo, faziam-se as inesquecíveis serenatas fluviais, as serestas no rio. Meia dúzia de pessoas, homens e mulheres, fretava a canoa saindo noite afora, Tapajós abaixo, a enternecer a alma das ruas com as canções bonitas. Na última vez em que ouvi uma serenata assim, eu estava pescando por essas beiradas. De repente, o encantamento. Ao longe, escutei um saxofone e o som foi se aproximando. Logo descobri, era o falecido Mimim Paixão, com uma turma de amigos, fazendo saudades descerem mansamente de bubuia no Rio Azul. Esqueci as pescadas e fiquei escutando a maravilha, até sumirem os acordes da valsa. Foi a derradeira ocasião em que presenciei uma seresta fluvial. Catraias, catraieiros, Santarém cresceu demais, motorizou-se, milhares de máquinas apareceram. O cais do porto e o muro de arrimo aposentaram as catraias. Ficaram as recordações das forquetas rangendo.